em todo o Brasil. Transamérica. Música aqui no front. E olha, você que mora há mais tempo aqui na cidade, certamente deve se lembrar, né, de um médico que era uma das referências no atendimento na antiga Santa Casa, Monsenhor Guilherme, o Dr. Esculápio. Lembra dele? Dr. Esculápio, né, batizado em homenagem ao deus Esculápio ou Asclépio, tido como deus da medicina no panteão das divindades greco-romanas. Pois bem, né? Acontece que nesta semana a cidade foi palco da segunda fase da Operação Esculápio, que tem como alvo médicos que, segundo as investigações, de forma alguma enobrecem a profissão, como o Esculápio da mitologia e o Esculápio que era médico aqui na cidade. Bom, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão contra esses profissionais, 8 de condução coercitiva, incluindo contra 3 ex-secretários da saúde, e 2 pessoas aí foram presas por posse ilegal de arma de fogo. A suspeita, segundo o GAECO, que é o órgão responsável pelas investigações, é que nos anos de 2014 e 2015, até 30% dos valores pagos em plantões médicos na UPA do Jardim das Palmeiras, no PA do Morumbi e no Hospital Municipal, tenham sido desviados para o bolso de médicos que não cumpriram exatamente aquelas escalas e também para empresas contratadas pela Prefeitura durante o agora não muito quisto, né, governo Reni Pereira. Obviamente, os médicos que não cumprem com seus deveres são minoria, mas acabam, né, por sujar a imagem de uma classe toda, assim como os políticos corruptos, né, que nos fazem ter a noção de que toda a classe política, em especial os representantes eleitos, está envolvida em esquemas de corrupção, quando na verdade não é bem assim, né? Mas daí a provar que focinho de porco com dois furos não é tomada de três pinos, né? Meu amigo, vai também um longo caminho. Olha, esperamos que no caso específico da Operação Esculápio, as investigações sejam conduzidas com responsabilidade e os culpados efetivamente punidos, porque brincar com o dinheiro que deveria bancar a saúde pública, olha, é simplesmente hediondo, não tem e nunca terá graça alguma. Fronte Transamérica, até meio-dia. Eu tô com dor, não sei, doutor, no que vai dar. Ó, doutor, tem que me ajudar. Eu tô com dor, não sei, doutor, no que vai dar. Desci pro asfalto, subi na vida e depois vi que a intenção da autoridade não resume nada aqui. Desci pro asfalto, subi na vida e depois vi que a intenção da autoridade não resume nada aqui. Aqui estou. Licença para prosseguir. Cê me desculpe, mas eu vou falar. Sou nordestino honesto, trabalhador, com muito bucas para sustentar. E a nega disse, tem mais um pra chegar. Subindo o morro onde sou morado, mão na cabeça, encosta pra lá. Félix Pacheco não adiantou. Não tenho culpa se pular. Rolou de madrugada, rolou bam bam bam. De madrugada rolou bam bam bam bam. De madrugada rolou bam bam bam. De madrugada rolou babá babá. Eu vou voltar pro meu sertão, pois aqui não fico não. Quero mais de água pra viver. Descobri um caminho de ilusão, conterrando o coração. Nessa terra não quer mais sofrer. Meu sertão, pois aqui não fico não. Quero mais que água pra viver. Descobri um caminho de ilusão, conterrâneo coração. Nessa terra não quer mais sofrer. Ó, doutor, tem que me ajudar. Eu tô com dor, não sei, doutor, no que vai dar. Ó, doutor, tem que me ajudar. Eu tô com dor, não sei, doutor, no que vai dar. Baba. Lá vem promessa do Planalto Central. Baba. Tanta conversa e a gente sem comer. Baba. Porra de novos palos, sei que o manguezal. Baba. Papo fria de economias pra te envolver. Baba. Baba. Baba. Baba. Programação musical aqui no Front. E de olho já em outubro, né, com essa trilha alemã no fundo, que é sinônimo de Oktoberfest, vamos agora ao último intervalo da manhã deste sábado, 8 de julho de 2017. Programa Front até meio-dia. Na volta aí tem o Sidney Busanello falando de esportes, tem também o quadro do 7-1 da semana, porque o 7-1, sabe, aquela chibatada que a gente tomou da Alemanha, não acabou lá naquele dia não, viu? Não acaba nunca, impressionante. Todo dia é um 7-1 diferente, nem adianta fugir, nem adianta tentar trocar de rádio, porque você pode até tentar sair do 7-1, né? Mas o 7-1 não sairá de você. Profundo, né? Intervalo e já voltamos.